gente nem percebe que somos como crianças, mas que um dia cresce alucinado com tudo, dando a volta no mundo. Um pensamento obsessivo, é triste, eu sinto muito. Sua infância me lembro como se fosse agora. No dia pro trampo, à noite pra escola, considerado e respeitado por todos à sua volta. Sempre foi um exemplo, sempre um bom menino. Pra alcançar a vitória, acreditar é preciso fé e humildade. Jesus é o caminho, somente Deus sabe qual é o destino. Aumenta mais a saudade, difícil compreender. A gente nasce e cresce porque tem que morrer. Belas canções fazem relembrar você da simplicidade que havia em teu ser. Sempre forte e decidido a viver, com pensamento positivo eu via. Sempre alegre com sua família. O amor por sua mãe era imenso, poderoso, grandioso, verdadeiro sentimento que não será levado pelo tempo. Naquele sonho que tive com você, irmão, me disse pra ser forte e nunca desistir. Essas palavras ainda levo no pensamento. Quantas coisas boas você nos mostrou na humildade, correndo pelo certo. É a fé que engrandece o otimismo. Dona Lúcia, nunca se esqueça disso. Se manter com esperança é preciso. Coração.